9063, bom dia, sua identificação. Via bom, se desça para 4 mil pés, ajuste padrão. 4 mil pés, a 2 da boa direto, tá bom? Por isso, bom. A 2 da boa, desce para 4 mil pés, via 9064. Não, 9063. Salvador ou Netuno 03? Netuno 03, livre sinal, chama pronto pro táxi. Chamará. Azul 9640, solo 57, controle, decolada 57, correção, controle 119, sinal 35. 1935, azul 9640, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o azul 9640, passa 1300 na Momo. 9640, contato radar, número 160 via Momo. 160, saída Momo, 9640. Controle autoriza o 9640 voar direto Momo. Controle Salvador é o azul 9640. Azul 9640 autorizado direto Momo. Direto Momo, grato 9640. Romeu autorizado até o gate 1, reportar o término. Ciente, Alfa, entre o meu e reportando o término no gate 1. Decorado, apenas que a aeronave. Ciente, livre das restrições, o 9640. Thank you. Certo. Fazer 9640, confirma a Pro Ideal para Lençóis? Azul 9640, controle. 3300. Vem direto Lençóis e suba restrito ao 060. Direto Lençóis, restrito 060. Bom, 9063, desça até o 070. 070, 9063. O 9640 está efetuando desvio? Efetou um pequeno desvio à direita, mas já está colocando agora a proa de Lençóis. Atinge e mantém 060, azul 9640. Azul 9640, prevê mais algum desvio à direita? Negativo. Então submantenha 1960, azul 9640. 1960, 9640. Desça para 2.000 pés, o ajuste 1013, tinha condições de ter que ficar por meios próprios da autoridade do Maduro. Identity bomb arrived 10-2, 050. Salvador, o Netuno 03 está pronto para o ataque. Netuno 03, está livre o táxi até o hotel. Livre o táxi até o hotel. 063, chame torre na frequência 118, decimal 9. 295, bom dia, tela com essa. O 9640, chame o centro Recife na frequência 1288, alternativa 126, decimal 0. 1288, backup 260, 9640, até a volta. Thank you. Geral 9972, bom dia, via Mari, desça o 060, inicie redução para 2509. 060, iniciando a redução, o geral 9972, eu ia pedir para editar meu dono. Seu número 2 na aproximação, mantenha a chegada. Mantém. Alpha 083, descend to 4000 feet, QNH 1013. With QNH 1013, descending 4000 feet, Europa 083. O 9063 no solo 15, direita 1219 solo. Direita 219, boa, 9063. Solo Salvador, Gol 9063, entrou, bom dia. Bom dia, Gol 9063, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, Gol 9063. Salvador, o Netuno 03 está no ponto de espera pronto. Guarda o Netuno 03 está no hotel para cruzamento. Aqui o Netuno 03, dá livre o táxi, via pista, via pista no zero, reporte alinhado e pronto para decolagem. Netuno 03, autorizado o táxi pela pista, reportará alinhado e pronto. Salvador, versão 03, posição 3, pronto. Netuno 03, está autorizado, decolarão no 0, vento 160 graus, 05 nós. Netuno 03, livre decolagem. Federal 9972, retoração para o serpiciamento, curve à esquerda na proa 010, seu limite é o localizador. 010 com o limite do localizador, Federal 9972. Da 9972 em redução para 2109. Iniciando redução 2109, o Federal 9972. Decolado aos 2-1, chame o controle 1935. Chamar controle 1935. Geral, pode descer? Geral 9972, essa tela é 3.000 pés, o ajuste 1903. No 3. 0083, Report status localizer. Spoken ident now. Europa 083. Europa 083. Cleaner ILS. Final report status localizer. Same for LFM Roger. Call you back. Start this localizer. Europa 083. Controlador, Netuno 03. Netuno 03. Contato radar subindo para 100. Saída coral. Netuno 03, saída coral, Bruno 00. Europa 0835, Duna, position. Direct Duna, Europa 083. 251, turning some help or request, what do you prefer? Ao 300 de Salvador. 0862, 51. Church of Guarulhos, flight number 360, departure runway 10. After departure, turn right via Peslu 10 to Tango Bravo Echo. Squawk 5033, departure Salvador Control 119.35. 4653, 651 here, Guarulhos, flight level 30, departure runway 10, turn right, Copper Zulu 10, Tango Bravo Echo, Fox 5033, Foxtrot 119-35. Dial departure, Motiva transition. Dial departure, Motiva transition, 6251. So is that correct? Call me Reg for push and touch. We'll go, 6251. Autorizado 2.000 pés, vai seguir o tráfego, está agora nessa posição de 1 hora, 10 milhas, Airbus 320. Salvador, Ocha, 6251 for push-back and start-up. Push-back, push and touch, Ramirez Vortex. Airbus 251. Alpha 083 Tower, localizer, 10. Alpha 083 Tower, 118.95. 118.95, Alpha 083, good night. Salvador, 3597, formação Delta. 3597, via bom, fileta para 4.000 pés, o ajuste 1013. 4.000, 1013, possibilidade de uma bonfe ou pelo? Autorizado bonfe, o TAM 3597. Bom, na prova, obrigado. Alpha 083, runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Good line, Alpha 083. decimal 9972, reduza para aproximação em torre na frequência 018, decimal 95. Reduzindo torre 1895, federal 9972. Torre, bom dia, federal 9972. Federal 9972, bom dia. Aguarde pista livre, ajuste no 013. Aguardando a pista livre, passando externo, baixar travado 9972. For Galeão, 4 hours and 6 minutes. Ruby taxi, holding point runway 10 via apron 1 and taxiway India. At holding point, call tower 118.95, QNH 1013. Alpha 03, underground 31, vacate the runway, left right, call ground 121, decimal 9. Okay, runway by, next right, 1219 and ground, Europa 03. Sideral, reporte na DA. É, boa tarde. Federal, Federal 9972, livre pouso, 10, vento 120 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, Federal 9972. China 6251, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, ocean 251. Federal 9972, vou solo os 32, libere na Fox e mantenha o ponto médio da mesma, chame o solo 219, fica atento ao A330 da Europa. Resolve, vai chamar 219, boa noite. 972. Federal 9972, da passagem da Aero Europa. Após segue Alfa, Kilo, parte 3, atenta ao sinalizador. Take off, wind 130 degrees, 07 knots, runway 10. 6251, airborne at 34, monitor departure 119 on decimal 35. Departure 119 35, ocean 6251. Sounder, departure, good morning, ocean 6251, passing 1,500 feet, dial departure, please for 360. S6251, with a contact line, be to for the 3605 Leda position. Leda position, 360, ocean 6251. Prossiga na lista para 2.000 pés, o ajuste 1013 está autorizado e ele é sem reporte estabilizado o localizador. 2.000, 1013, 3507. Podemos usar a posição Duna, está completamente resolvido. Autorizado, reporte estabilizado. Quando o Duna vai reportar estabilizado? Lima. Bom dia, pessoal. Finalizando a solicitação para reboque do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Pátio 3, Oscar Romeu Lima. Ok, obrigado. Thank you. Salvador, boa. Tá 3597 na final, 3 checado. 133.25. Tem livre pouso na 10. Vento é 140 graus, 612 nós. Livre pouso no 0357. Turno 03 ao controle. Tá 53 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Sob o controle Ilhéus na frequência 120.1. Solo 44, direito no 21.9. Alfa Juliette 4. O 357 se considere reportar antes da Juliette. Afirmo, Juliette 4. Solo, Pascal 90 Lima, autoriza a entrar no Pátio 1? O Oscar 90 Lima, Airbus da TAM, agora ingressando no Gate 4. Após a passagem do mesmo, autorizado até o Gate 1. Gate 5 ou Gate 1? Afirma, gate 5. Ok, muito obrigado. Bom dia. Thank you. Thank you.